619, página 181, capítulo 7. Com Juliana, Milene estabeleceria uma relação paradoxal. A relação ambígua que se tece entre quem sempre foi mandado e só conhece os trâmites da obediência e quem não sabe mandar e precisa de exercer autoridade, passageira que seja. Uma desconfiança recíproca, uma humilhação dupla, acomodando-se de parte a parte, duas fragilidades unidas. Uma farsa inevitável. A mulher, a dias, mal chegava, dizia num rompante: "Então, o que quer que eu faça?" Nem bom dia, nem boa tarde. Mas também não tinha qualquer importância. Milene trotava pela casa adiante, levando a mulher atrás de si, mostrando-lhe o que deveria limpar, de leve, ou virar do avesso. Os panos que teria de usar e os instrumentos de que se poderia socorrer, falando muito alto, por imitação da voz da avó Regina. Não faça assim, faça assim. Vê ali aqueles cadeirões? É só para lhe lembrar que são dela e que você nunca se vai sentar em cima deles, nunca na sua vida, ouviu? Juliana não dizia nem sim nem não. Olhava para o relógio, sacudia-o, fazia-o descer do pulso para a mão, mantendo lá no fundo da palma, na posição em que se atira uma granada. Veja que cheguei às 3 horas em ponto, está bem? E ia para a cozinha, desfazer-se do saco e do capacete. Depois é que perguntava: que ideia é essa de eu me sentar nos cadeirões da Dona Regina? Alguma vez me sentei lá? Tem cada uma. Era então o momento de iniciar as suas próprias perguntas, visando Milene. Mas por que razão está você tão contente? Para que esta limpeza toda? Esta satisfação toda? Não deveria ser isto uma casa de luto? Em resposta, Milene levantava o volume da aparelhagem com discos vários lá metidos, 5 de cada vez. Já enjoada da Cyndi Lauper, do seu chapéu vermelho e olhos de carneiro mal morto, passava de novo aos Simple Minds, às faixas de Ghost Dancing e Big Sleep, arremessadas contra as paredes. Depois eram os Waterboys, triunfantes, com seus sopros, teclas, cordas e ribombos que lhe enchiam a casa. Milene mal conseguia fazer-se escutar. Gritava por cima da música, na direção da cozinha: "Abra as persianas todas, Juliana. Abra também os vidros, se faz favor. Eu logo fecho quando vier a noite. Ouviu?" Juliana teria uns 40 anos. Consultava o relógio e respondia: "Ai, Jesus, como ela se vai estampar! O que faço eu à minha vida?" Mas ia de janela em janela e abria as persianas até às traves. A luz entrava em jorros, esventrando a casa. As mãos na cintura: "Não sei se vou fazer tudo o que você me diz. Agora que já cá não está a Dona Regina para mandar, ai, que grande estampanço eu estou a prever, Senhor do Céu! Já você almoçou? Tem alguma coisa para o seu jantar?" Perguntava-lhe Juliana, rodeada de vassouras. Milene não ouvia, andando de um lado para o outro. Mike Scott e Jim Kerr a fazerem-lhe companhia, a girarem escondidos dentro da aparelhagem, vivos, ao vivo, a falarem com ela, a interpelarem-na, a espalharem alegria pelos interstícios da casa. "São 6 horas. Dizia Juliana quando se aproximava a hora. "Já 6 horas? Pode ir." Juliana também falava alto demais. "Não se esqueça de apontar as horas." Receando que Milene não prestasse atenção, ela mesma ia à cozinha e escrevia, no quadrângulo da quinta-feira: 3 horas, com a sua letra torta e deitada. "Tome muito cuidado consigo, ouviu? Aqui sozinha você vai desorientar-se." E Juliana, apressada, redonda, já no pátio, subia com o capacete e o saco para cima da motorizada, que guinchava pela estrada adiante. 3 horas, não esqueça. Amanhã faço mais horas. Quantas horas? Juliana não desdenhava aquele trabalho, mas só ali viria enquanto aquela rapariga, sozinha e descomandada, não se estampasse, o que previa para muito breve. Milene, por sua vez, acenava-lhe de uma das janelas do primeiro piso, de calções cavados, brincos de balanço, como a avó Regina gostava, um molho de pulseiras em cada pulso, os cabelos crespos, as pálpebras altas. Cuidado, cuidado com os gatunos, com a ladroagem, recomendava Juliana, antes de arrancar. Não se percebia se Juliana só via perigos, se essa era a matéria mais fina da sua fantasia, aquela através da qual melhor transfigurava a realidade do seu mundo. Fosse como fosse, quando a mulher a Dias partia, entre Milene e todos os perigos conhecidos e desconhecidos, só ficavam os vidros das janelas, a separá-la dos intrusos, da poeira, do som da via rápida que ali passava a umas escassas centenas de metros, se erguia e curvava um trevo apertado em forma de áspide. Mas, de permeio, também ficavam os telefonemas das tias. A campainha retinia pela casa e Milene sobressaltava-se. Não, não era João Paulo. Era a tia Gininha e de quem a avó fizera sua testamenteira. E parecia ser nessa condição que lhe falava, ainda envolvida no rebuliço dos passos enlutados, prometendo a leitura do testamento, referindo valores pecuniários, vendas e compras, matérias abstratas, e repetindo Milene, Milene, como se o nome da sobrinha fosse o refrão novo de uma inevitável balada. Milene respondia: Tia, não se preocupe, eu não quero ir à sua casa, esteja tranquila. Do lado de lá, a tia Gininha ficava em silêncio, todos os ruídos do mundo em Valmares parados. Duas nuvens brancas lá em cima, suspensas, imóveis. Era a tia Gininha, comprometida, apanhada de surpresa, sem saber o que dizer. Qualquer dia, Milene, qualquer dia. Mas não era necessário a tia prolongar demasiado aquela canção. Todos sabiam que a tia Gininha era tragicamente infeliz, para empregar a fórmula utilizada pela avó Regina. Todos sabiam também que uma parte da tia Gininha tinha deixado de ser dela própria. Havia anos que uma percentagem da tia pertencia ao tio Dom Silvestre. Quando a tia pronunciava Milene, Milene, até Milene sabia o que estava escondido. Atrás daquela repetição ondulada, encontrava-se a história dos últimos amores da tia Gininha. E de súbito, a tia Gininha chamava-a, como se uma situação de fundo se tivesse invertido. Milene, vem! E ia como? Milene, completamente surpreendida. Conhecia o suficiente da vida da tia para não poder acreditar. Sobre o presente, sabia que na casa da amorada existia o tio Dom, e era quanto bastava. Em relação ao passado, acontecia que o marido da tia Gininha fora apenas um de entre muitos dos seus namorados. Fora o último. E isso não explicava tudo, mas explicava muito. Constava mesmo que tinha tido centena e meia deles, entre os 14 e os 30 anos. Só durante o verão de 85, aquele que seguira à devolução da fábrica velha, no escasso período de 2 meses, a tia Gininha havia apresentado 2 namorados, um e outro, como se fossem noivos definitivos. O primeiro era um piloto de aviação, que falava pouco, bastante sonolento, de tal modo sonolento que ninguém percebia como conduzia Boeings pelo espaço fora, com todo aquele sono. Depois, tinha aparecido um professor de ciências da natureza, que usava uma lente pendurada ao peito, com a qual observava pedaços de conchas bivalves. Com nenhum deles tinha dado certo. Ao primeiro tinha-o ela repudiado por causa do sono. Era como se o piloto, um belo rapaz na casa dos 40, que até entoava canções românticas no ombro da tia, quando acordado, tivesse sido contaminado com a sonolência das nuvens. A tia tinha razão. Se viessem viver juntos, entre viagens aéreas e cochilos, o que iria sobejar para o seu próprio mundo? O que iria ser dela? Depois de um almoço a dois, deixara-o a dormitar sozinho num restaurante da praia, um recado escrito no guardanapo, pedindo-lhe que não a procurasse mais. Ao segundo, um homem bastante pedestre. A tia Gininha tinha-o deixado pelas caminhadas que se via forçada a fazer na sua pelgada ao longo do Mar de Prainhas, uma região da Terra onde aquele descendente de Darwin estava seguro que ainda iria encontrar espécies arcaicas, há muito desaparecidas. O professor colecionava conchas de ostraídeos, em particular Madre Pérola Rosadas, e dividia o seu último tempo de férias, ora renta à sombra da tia, ora curvado sobre a orla das ondas, enterrado na espuma, ancas no ar, em posição de flamingo. Quando o melhor verão das nossas vidas havia chegado ao fim, já a Gininha se havia desenvencilhado dos dois namorados, o que parecia não ter importância nenhuma. Milene, vens ou não vens? Perguntava a tia do lado de lá, naquela tarde, cheia de urgência. Mas porquê a urgência da tia? Já nessa altura se ficava com a ideia de que a tia procurava alguma coisa que nunca poderia encontrar nos homens por quem se apaixonava e desapaixonava sem cessar. A tia desejava atingir alguma coisa que deveria estar oculta em algum lugar impossível, uma figura inexistente ou uma realidade inominável, uma fantasia qualquer que só deveria viver dentro dela. Pelo menos era o que dizia João Paulo naquele verão, ao ver a tia radiante com a despedida do professor de Ciências da Natureza, ainda a dar-lhe beijos na boca, oferecendo-lhe um saquinho de madrepérolas. Fosse como fosse, por essa altura, os colegas de curso continuavam a chamar-lhe de Gininha Sereia, por causa do longo talhe. Todos a tratavam como se tivesse indefinidamente 20 anos, e o seu futuro, visto de que ângulo fosse, parecia assegurado. Entretanto, os sobrinhos adoravam-na, bem como o O de Lancôme, a que rescendia o seu vestuário. Adoravam principalmente a forma como ela os abraçava. Estava de novo livre, a tia Gininha, no final daquele verão de 85. Mas fora então que dois acontecimentos, surpreendentes e encadeados, tinham vindo a saltá-la. Milene, querida Milene, vem, estou em casa à tua espera. Dois acontecimentos. O primeiro ocorrera no salão de cabeleireiro Joseldo. A tia Gininha acabava de passar 3 meses consecutivos ao ar livre, estendendo-se ao lado de dois namorados, praticando corrida e natação, repouso e de regresso a Valmares, elegante e bronzeada como nunca, fora entregar-se aos cuidados do cabeleireiro da Marina. Mas a rapariga que lhe atava a bata ia sofrendo uma coisa má, pois, como se fosse uma sementeira definitiva e abrupta, cabelos brancos haviam aparecido espalhados por toda a cabeça da tia Gininha. Mas o que tinha acontecido? Sobressaltado, Joseldo havia-se juntado ao espanto dos empregados do seu salão, examinando ele próprio aquela cabeça e comentando-a de forma bastante enfática. Um acontecimento. Para que todos observassem o caso, o cabeleireiro havia levantado no ar os longos cabelos da tia Gininha. Havia trazido uma lâmpada para que ela mesma visse bem os estragos. E, parecendo o facto conferir-lhe um secreto prazer, Joseldo, hairdresser, tinha tomado decisões em altas vozes, como se estivesse a inaugurar entusiasticamente uma estátua ao seu próprio trabalho. Estava declarado que, dali em diante, semana sim, semana não, iria ser necessário pintar os lindos cabelos da tia Gininha. Rapidamente, uma tigela, uma espátula, uma espuma negra, tudo mexido e remexido, e a mistura espessa, obtida pela agitação, foi emborcada, pela primeira vez, por cima da cabeça da tia Gininha. Definitivamente. Joseldo, aos saltos, à volta dela, esfregando as mãos. Já cá estás, já cá chegaste. Não te esperava tão cedo. Voltarás sempre. Entretanto, Gininha, muito pálida, diante do espelho, a sentir a sua alma a querer morar no outro lado da sua própria imagem. Voltarás, voltarás. Fora aí, durante esse outono, carregado de mudança, que se lhe havia instalado uma longa depressão, entremeada com gripes sucessivas, trazidas pelo vento levante. Era o início de um primeiro acontecimento, que não teria fim. Vem rápido, dizia a tia Gininha pela quinta vez naquela tarde. Milene, hesitante, iria, não iria? O segundo acontecimento chamar-se-ia precisamente Domitílio Silvestre. Mas quanto a esse caso, os factos passar-se-iam de um outro modo. Eram de uma outra natureza. 3 etapas. Primeiro, tinha-se sabido em Vila Regina, pelo advogado da casa, que alguém, acabado de regressar da África do Sul, procurava comprar uma nesga de terra que a avó possuía no lentiscal, rente a uma pedreira desativada. Depois, a avó Regina tinha recebido um telefonema com sotaque inglês. E em seguida, um homem de estatura mediana, cabelo escuro e olhinhos vivaços, havia tocado na campainha ao quilómetro 44. Era Domitílio Silvestre, o comprador. Já nessa altura, Domitílio Silvestre se deslocava num carro poderoso, deixando a dormir no banco de trás um enorme cão alubado. O inverno corria, morno e gripal, e a tia Gininha encontrava-se no pico mais alto da depressão oriunda dos seus cabelos. Chopin, do mais triste, escorria na sala, à volta da tia, quando o comprador tinha entrado para falar sobre a aquisição da nesga. Não, não era preciso ninguém se incomodar. O comprador ia ser muito rápido. A ele só lhe interessava mesmo o pedaço de terra na área do lentiscal. Vendia ou não vendia? Sim, a avó Regina disse que vendia. Era uma questão de preço. Mas não deixava de se questionar sobre a utilidade de uma pegada de pedras num sítio daqueles, um ermo, à beira de uma pedreira desativada. O que achava Gininha? Gininha não tinha saído da sala. Apenas havia baixado consideravelmente a vibração daqueles pingos de música que a assaltavam, como chás de mandrágora. Com a mão nos cabelos, Gininha tinha ficado a ouvir a negociação, muito direita, sentada. E Domitílio Silvestre tinha discordado. Desativada? Oh, ma'am! Como se ainda estivesse na África do Sul. Desativada, não! À vista da palavra disused, disused, mine, até os olhos dele riam, voando entre a mãe e a filha. Desativada? Só enquanto não houver quem a ative, ma'am! Aliás, desse assunto percebia ele muito bem. Quando falava, Domitílio Silvestre colocava sotaque e palavras em inglês no meio das frases. Todos os termos da sua técnica de pedraria ou afins, também em inglês. E sucedia que Gininha era professora dessa mesma língua. Nesse momento, a música triste tinha parado. Faça a sua oferta. O que me diz a isso? Mas a aproximação entre ambos só iria acontecer um mês mais tarde, quando Domitílio Silvestre tinha vindo mostrar o processo de licenciamento que lhe permitia a exploração, por 5 anos renováveis, da pedreira do Lentiscal, a mesma que antes fora selada. Podia ler-se no documento que o permitia: República Portuguesa, com o selo branco e as armas de Portugal. Nesse dia, os olhos muito escuros de Domitílio Silvestre brilhavam de alegria e prometiam uma energia qualquer que fazia agitar partes inertes da sala da avó Regina. Vinha perguntar se finalmente lhe vendiam o terreno ou não. E o regressado da África do Sul era tão honesto que, em virtude da permissão obtida, oferecia agora muito mais dinheiro pela nesga de pedras. O dobro, não, mas quase. O que me diz a isso? Por um momento, a avó Regina havia ficado contemplativa. Depois, uma onda de liberalidade a tinha invadido. Era preciso estar à altura do acontecimento. Assim sendo, Regina Leandro vendia àquele homem o terreno pelo preço primitivo. E também não via com maus olhos que a filha Gininha saísse para um passeio de 2 horas, no carro onde dormitava o cão alubado. Vem! Até o jardim está à tua espera, insistia ao telefone, naquela tarde quente de setembro. Estou a preparar o nosso jantar. Assim, em frente de Vila Regina, o cão ainda tinha rosnado. O bicho ainda tinha feito umas voltas no banco de trás do carro potente, mas a voz de comando de Domitílio Silvestre fizera-o sentar. Sit down, buggy, sit down. Era de novo uma tarde de inverno macio. Os dois haviam entrado no foyer do Luxor e permanecido entre reposteiros pesados. Depois, farto de estar sentado, o comprador fora mostrar-lhe o buraco das pedreiras, uma cratera longa e funda, aos socalcos, onde ele mesmo via uma grandeza bíblica. E ela, com algum esforço, via também. Em seguida, tinham rumado para o local da morada, onde Domitílio havia começado a erguer uma vivenda, a que tencionava atribuir o seu próprio nome. Ali estava, entre umas paredes cinzentas a levantar-se, entre faias e plátanos pequeninos, vestidos de plástico para não se danificarem. Ele levava-o cão pela trela, o bicho aos saltos. Sit down, buggy, on the ground. E assim, passado 2 meses, se tinham casado. Era do conhecimento de todos. A avó Regina, porém, não vira aquela precipitação com bons olhos. Uma coisa era uma rapariga sair a passear numa tarde de inverno por causa da depressão. Outra coisa bem diferente era casar-se precipitadamente com uma pessoa que falava de negócios demasiado vagos. A avó ficara supersticiosa, sobretudo pelo facto de a relação de sua filha com aquele homem ter tido início diante das letras espúrias de uma licença comprada, um papel subornado. Disso ela tinha a certeza. Meses mais tarde, quando se apercebera que o genro não parava em casa, não comia, não dormia, quase não falava com a tia Gininha, nem em português nem em inglês, porque só negociava, só multiplicava, só engendrava, a avó Regina enchera-se de razão e começara a chamar-lhe vários nomes, entre eles o de pássaro bisnau. Nos comentários que fazia a propósito, a avó discorria alto, inscrevendo a situação da filha em leis de compensação universal que ela própria formulava. Dizia que só aos 30 anos a sua filha mais nova havia encontrado uma alma suficientemente tosca para a descompensar da beleza e da sensibilidade que a natureza lhe tinha dado. E referia aqueles dois atributos como traços fatais, que cedo ou tarde haveriam de atrair dissabores. Qualidades superiores que estariam na origem daquele encantamento súbito de sua filha Gininha por uma criatura tão oposta. Era a saudade ancestral que a beleza tem do caos, a atração irremediável que a bondade tem da treva. No caso do marido de sua filha, o caos e a sombra organizados sob a forma do pássaro bisnau. A princípio contavam-se cenas conjugais terríveis. Na família havia ordem para ninguém a repetir. Ponto final. Aliás, o olhar de despeito profundo que a avó Regina experimentava pelo marido da tia Gininha só haveria de oscilar anos mais tarde, quando certa vez, discutindo-se a decisão de a avó Regina ter entregue àquela gente da terceira vaga a fábrica de conservas Leandro 1908, ele fora o único elemento da família que se tinha posto a seu lado. É verdade que Regina Leandro o havia feito por razões inconfessáveis, mas Dom Silvestre conseguia ler, na atitude da sogra, um olhar pragmático de elevado alcance. Conversava-se à mesa e, a propósito dos Mata, ele tinha dito, servindo-se de uma bebida: "Fez muito bem, senhora dona Regina, deixá-los lá estar. Sem pessoal lá dentro, num abrir e fechar de olhos, tudo aquilo viria abaixo, nem se aproveitaria o piso. Olhe, para ser franco, desde que bem trabalhada, a mim me parece estar ali uma jazida de pedrinhas duras, de valor incalculável." Por que não? Domitílio Silvestre tinha vindo da África do Sul. Tinha feito a carreira da Namíbia até ao Lundo. Conhecia bem a região de a atravessar de jipe. Sabia tudo sobre pedras duras, suas propriedades e rotas de mercancia. Falava para seus cunhados, esclarecendo-os, iluminando-os. "Para que é que querem os olhos vocês? Não veem? Está na cara. Fez muito bem a senhora dona Regina em dar uso àquele casario. Em seu lugar, eu faria a mesma coisa." Nesse dia, a avó Regina tinha-o tomado por uma pessoa inteligente. Depois tinha-se esquecido. "Por favor, vem antes que escureça", dizia a tia ao telefone.